Hoje eu vou tomar todas pra te esquecer. Tô chegando num bar, não quero nem saber. Quando você me deixou, eu fiquei sozinho. Procurei o meu melhor amigo, falei de você. Eu que fazia tudo bem certinho, te dava amor e muito carinho. Eu não sei o que houve com a gente, estamos sozinhos. Agora eu sei que isso não vai mudar. Estou aqui na mesa de um bar, tomando todas com os meus amigos, vou desabafar. Eu vou beber pra curar o meu coração. Vou sair agora da solidão, essa paixão está me matando. Hoje sou eu que não quero mais contar contigo. Vou fugir deste castigo. Saiba que agora eu vou. Hoje eu vou tomar todas pra te esquecer. Estou chegando num bar, não quero nem saber. Quando você me deixou, eu fiquei sozinho. Procurei o meu melhor amigo, falei de você. Eu que fazia tudo bem certinho, te dava amor e muito carinho. Eu não sei o que houve com a gente, estamos sozinhos. Agora eu sei que isso não vai mudar. Estou aqui na mesa de um bar, tomando todas com os meus amigos, vou desabafar. Vou sair agora da solidão, essa paixão está me matando. Hoje sou eu e não quero mais contar contigo. Vou fugir deste castigo. Saiba que agora eu vou beber. Eu vou beber pra curar o meu coração. Vou sair. Essa paixão está me matando. Hoje sou eu que não quero mais contar contigo. Vou fugir deste castigo. Saiba que agora eu vou.